Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva e FEDER. Nos próximos 50 minutos, vamos estar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vamos conhecer o Polo de Chaves e algumas histórias curiosas contadas por professores e funcionários. Damos também um salto a Vila Real para falar de economia. Está tudo a postos para mais uma emissão Ciência em Sintonia. Começamos esta emissão no Polo de Chaves da UTAD. Nos próximos minutos, Gerardo Pereira é o nosso guia. Natural de Palas de Rei, na Galiza, este professor, antropólogo sociocultural, dedica-se ao ensino há vários anos e viu crescer a dimensão deste braço da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu trabalho na UTAD já, vou fazer 17 anos. 17 anos. Completei o meu doutoramento em antropoloxía, sociocultural na Universidade de Santiago, que foi a volta das relaxas rural-urbanas, no urbanismo, esas mestizaxes entre o rural e o urbano, e esas cousas. E cando vim para a UTA, reorientei un pouco as miñas liñas de investigación para o patrimonio cultural e o turismo. E fui aos poucos facendo unha antropoloxía do turismo, non é? Sempre en diálogo con outras áreas disciplinares, porque o campo de estudos turísticos é moi pluridisciplinar, non é? E o meu percurso ten sido feito todo nesta área, non é? De estudar o turismo como un intercambio sociocultural e como un campo de tensão entre a cultura e os modos de viver, não é? Tensão no sentido que o turismo é sempre un mecanismo, un elemento de transformação social e cultural, não é? Non sempre con beneficios para as comunidades ou para os turistas. Então un pouco é por isso que falamos ás veces de tensões, não é? Porque é unha tensão tamén estrutural entre quem ganha e quem perde, porque o turismo é um negócio também, não é? E isso é eminentemente antropológico, o negócio e o comércio. Há uma questão que não pode deixar de ser colocada no início desta conversa. Porquê é que o professor Gerardo veio para Portugal? A resposta tem duas componentes. Uma, por um lado, é a minha relação com Portugal, já dos tempos da minha licenciatura. A minha primeira licenciatura em Geografia, História e Arte, ainda que eu já comecei a fazer antropologia já logo no, quase no início da licenciatura, com um antropólogo, José António Fernandes de Rota, que me alentou a continuar carreira. E a antropologia é para mim uma paixão, e além de uma profissão, tinha a sorte de que é uma paixão vital. E a relação com Portugal foi sempre muito muito intensa, já desde miúdo. A relação entre os galegos e os portugueses era, as viagens com os meus pais a Portugal era muito frequente, e na licenciatura isso consolidou-se, e a frequência de professores portugueses lá consolidou-se ainda mais no meu doutoramento. Então a relação com Portugal afianzou-se lá também na Universidade de Santiago de Compostela. E depois, ao concluir o doutoramento, a falta de oportunidades lá para un antropólogo, que non son moitas, fora do ensino superior, a investigación, pelo menos naquel contexto en Portugal, había máis oportunidades, pelo fato de ter já un doutoramento, tive máis posibilidades de concorrer a vagas universitarias, non? E entrar para a UTAD, já traballei un ano na Fernando Pessoa, mas o gañar unha vaga na UTAD foi moito aliciante, moito estimulante, porque até foi para traballar nun campus pequenino, transfronteirizo, noutra fronteira, como era Miranda do Douro, onde se abriu un curso de traballo social e de antropoloxía. E era unha especie de, digamos, de conquista neste caso do leste, non do oeste, mas sim que era unha especie de iniciativa innovadora, emprendedora, que era algo máis que ser profesor universitario nunha das universidades onde traes a maneira de Coimbra, Lisboa ou Porto, non? Senón que era unha forma de criar un proxecto de seu momento local onde o ensino superior estivese máis próxima das comunidades, non? Depois Miranda do Douro fechou. Sí, Miranda do Douro fechou, foi un proxecto que políticamente non foi apoiado e que, se callar, visto visto desde o presente, pois se callar non tería sentido numa rede de ensino superior nacional ou internacional, mas fechou unha experiencia tamén de ensino personalizado e fechou tamén unha experiencia que convén se callar facer a historia nalgún tempo e nalgún momento, porque é unha historia tamén de intensa relación con as comunidades e de envolvimento de alumnos de ciencias sociais no desenvolvemento comunitario dunha rexión do interior con uns problemas moi particulares como é Tras os Montes e como é aquela rexión do Nordeste, non? Entón eu acho que fechar non debe ser interpretado tamén como un fracaso, non como un ensaio, unha experiencia que se callar a percepción dos locais é sin de fracaso, mas en cuanto ensaio dese momento local se callar podíamos tirar algunhas ilações e algunhas aprendizaxes importantes para o papel que unha universidade como é a UTAD ou como é o Instituto Politécnico de Bragança pode facer en boa articulación nun contacto máis directo con as populações locais. Não? Professor, terminada essa experiencia em Miranda do Douro, veio para Vila Real ou diretamente para Chaves? Não, eu vim para Chaves por dois motivos, por motivos pessoais, mas também por motivos profissionais. Por motivos pessoais, por estar mais cerca da minha terra de origem e da minha família, e por motivos profissionais também porque a minha investigação e a minha ligação ao curso de turismo já foi de longa data e desde o início. Não é? Gerardo é professor no curso de turismo. Esta é uma área vista como imprescindível numa região como esta, tão desertificada como Trás-os-Montes. Uma colega nossa do CETRA falaba há muitos anos de uma ideologia do turismo, dos autarcas transmontanos, que utilizaban de forma discursiva o turismo como unha especie de salvavidas, de colete salvavidas da rexión. Mas, de facto, o visto nos días de hoxe, con unha visão máis presentista, o turismo non só é un salvavidas, senón talvez unha das estrategias que está a tentar multiplicar a riqueza da rexión aquí do interior norte. Non? Na miña opinión e nas miñas investigacións apunto un pouco para maiores posibilidades e maiores potencialidades tamén. É nesta linha que surge a Eurocidade Chaves Verim, um projeto pioneiro na Europa que tem como objetivo conjugar esforços para fazer uma gestão conjunta dos serviços e equipamentos dos municípios de Verim, na Galiza, e de Chaves. O projeto da Eurocidade Chaves Verim é um projeto transfronteiriço e transnacional que envolve de forma articulada e coordenada os municípios de Verín na Galiza e de Chaves en Portugal, e que acaba por criar unha especie de unidade socioterritorial para criar, pois, desde as sendas culturais, programas de termalismo conxuntos, programas de formación, lugares de encontro para xovens, promoção turística conjunta, articulação entre os postos de turismo e outros muitos projetos que eles têm em carteira, como é um autocarro que una o que eles chamam os dois bairros da Eurocidade. Também promoveram um cartão de Eurocidadão que permite descontos em muitos serviços. Estão a trabalhar também em questões de saúde e cooperação. Portanto, é um projeto também que vai ainda da cima para baixo, é um projeto político que vai da cima para baixo, mas que já pretende envolver a cidadania e também as instituições do ensino superior, não é? E não só. O Paulo Chaves, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tem neste momento a funcionar o curso de Turismo, o mestrado em Animação Sociocultural e apenas uma turma da licenciatura em Animação Sociocultural. Quem são os alunos que aqui estão a estudar? O professor galego responde. São alunos, a maior parte, procedente do norte de Portugal, das zonas do Minho, Douro, daqui da região de Trás-os-Montes e também daqui da micro-região do Alto Tâmega, também. Tem um perfil interessante porque junta alunos trabalhadores estudantes, profissionais, técnicos, políticos, empresarios, já do ramo, que ven a universidade a procura de actualización, ven a procura de credenciar a súa experiencia, de ter un capital educacional, de ter unha formación máis adecuada aos novos contextos. Non? Porque o turismo é unha actividade moito mutável, que está sempre en mutación, e entón eles ven a procura de novas visões, novas ideas, novas formas de pensar e de axir. E por outro lado temos un perfil de alumnos máis convencionais que son procedentes da escola secundaria, non? E que enveredan para o noso curso de turismo con cada vez máis motivación nos últimos tempos. Está a aumentar até as medias de entrada de aluno no curso, en primeira opção. Somos un curso relativamente ben procurado dentro dos non moitos cursos universitarios de turismo no país. No caso do turismo, não há... Por que é que sente mais essa motivação dos alunos? Eu pergunto isso aos alunos nos primeiros dias de aula, até passo uma espécie de inquérito por questionário de questões abertas e eles respondem de forma... As súas respostas apontan para o seguinte, un pouco a situación de crise que os leva a valorizar máis o ensino superior como un tempo e un espazo de mediación para encontrar un bon emprego, ainda acreditan nisso. E depois, por outro lado, a motivación polo turismo ten moito a ver con aquele imaginario do viaxar, do disfrutar, do sol e praia, do traballar con xentes de outras culturas, non? Tamén ten moito a motivación, ten moito a ver con esa vocación de traballar con persoas e da hospitalidade e de receber persoas, non? Iso tamén son respostas que eles apontan. Atualmente, as instalações deste polo universitário em Chaves são também partilhadas com a Escola Superior de Enfermagem. Nesse caso, a maior parte dos alunos são do país vizinho. É esse o principal motivo para ouvirmos uma forte mistura de português com o galego assim que entramos neste polo em Chaves. É um campus no qual se fala muito galego, algum espanhol e português indistintamente, porque isto é devido a que o 80% dos alunos da Escola Superior de Enfermagem são da Galiza. São aqueles alunos que não conseguem entrar nas escolas de enfermagem da Galiza e que procuram nesta oferta particular aqui uma formação com reconhecimento europeu, muito ao pé de casa, com práticas em hospitais de um e do outro lado da raia e com professores habilitados e com experiência para formar em questões de saúde e enfermagem. Estamos numa universidade e não podemos fugir ao tema da investigação académica. O antropólogo cultural e professor Gerardo Pereira fala-nos agora de um projeto que ultrapassou fronteiras, uma iniciativa que aplicou a temática do turismo numa comunidade indígena sul-americana. Este foi um projeto que iniciamos há aproximadamente 10 anos, uma equipa do CETRAD. O CETRAD é o Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, é um bom centro de investigação que tem a UTAD em ciências sociais, um centro pluridisciplinar. E foi um projeto para estudar um modelo de turismo sustentável, durável ou responsável de uma comunidade indígena que há no Panamá, que se chamam a si próprios os Gunas. E o que fizemos foi trabalho de campo durante aproximadamente 8 anos com eles, em períodos de 2-3 meses cada ano, para observar, entrevistar, analisar como eles criavam um modelo de turismo controlado por eles próprios, longe do modelo Cancún, era um modelo com pequenos hotéis, com uma normativa fiscal e política para non ultrapasar unha capacidade de carga nun nicho ecolóxico de illas coralinas, de selva, que posibilitaba este modelo, non é? Un acréscimo dos beneficios para a comunidade, que con unha distribución comunitaria dos beneficios do turismo, E além mais com um aproveitamento dos benefícios do turismo para melhorar as condições de vida e reduzir a pobreza nesta linha do OMT, não? Pois desde instalar um aqueduto até construir pois uma luminosidade com aproveitamento da energia solar, etc, etc. Com a aprendizagem deste tipo de modelos de turismo comunitário, de turismo responsável, mostramos diversidade, formas diferentes de fazer turismo e de que outras formas de fazer turismo são possíveis. O que para o ensino dos nossos alunos é sempre bom, porque permite abrir a mente a formas de fazer turismo em diferentes contextos do mundo. Até nós conseguimos levar lá alunos do nosso curso, também fazer práticas, estágios e investigações, pequenas monografias de final de licenciatura. Portanto, também foi uma viagem de ida e volta, que não ficou apenas com um benefício para aquele país e para aquela comunidade que tem uma autogestão política importante, senão que também foi um benefício muito bom para a UTAD, porque ficamos também com a aprovação de vários projetos nesta linha e com o apoio de várias instituições, o reconhecimento internacional de vários prémios. Mas, do mesmo modo, os nossos alunos ficaram também como mais abertos e mais sensíveis a outras formas de fazer turismo, não é? E a outras formas de relacionar-se com os mercados internacionais turísticos. A conversa com o professor Gerardo Pereira vai continuar. Saímos agora da sala onde estamos. Vamos conhecer um pouco deste polo universitário em Chaves. Descemos ao nível do chão e começamos pela Turisteca, ou não fosse o professor o mentor deste, também lhe podemos chamar, deste projeto, o projeto da Turisteca. A Turisteca é um acervo audiovisual do turismo e das culturas de viagem, né? Que iniciamos há alguns anos atrás, que está espacialmente sediada na biblioteca do Polo e que está composta por documentários e filmes ligados ao turismo, à cultura de viagem e a elementos patrimoniais potencialmente ou passíveis de ser utilizados pelo turismo, e também integra algo que nos últimos tempos tem sido pouco valorizado, que são os folletos, as brochuras e os panfletos de promoção e de publicidade turística, e cada vez mais com a digitalização da promoção turística são cada vez menos importantes para muita gente, e cada vez mais para a conservação e para o arquivo, não é? Mas também para o... Do mesmo nós aproveitamos muito na docência e na investigação, porque trabalhamos sobre imagens turísticas e então, pois, trabalhamos na docência para que os alunos entendam a importância da imagem, a importância da elaboração dun relato ou dunha narração sobre un destino, sobre un produto, não? Aqui temos a parte... E baixamos o volume de voz exatamente porque entramos no interior da biblioteca. Sim. Esta é a parte da Turisteca relativa ao acervo documental. Temos já brochuras dos anos 50 e 60, do ano 1950 e 60. Começam a ter un valor já de antiguidade. Temos milhares deste tipo de brochuras. Estamos a facer unha colección tamén desde o do presente, non? Nas feiras de turismo, desde a BTL, Fitur, e moitos dos colegas nosos da UTA son moito generosos tamén, e outros colegas de outras universidades, e traznos tamén brochuras en varias linguas, en varios idiomas e de destinos moito variados do mundo, non? Isto foi possível, criar esta Turisteca, também porque aqui no novo polo há outras instalações que não tinham anteriormente. Sim, as condições aqui são magníficas, as condições infraestruturais, as condições imobiliárias, por assim dizer, são muito boas. O nosso guia, Gerardo Pereira, continua a dar-nos a conhecer o Polo de Chaves da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ainda há pouco falámos sobre o curso de turismo, também já visitámos a Turisteca. Nada como ir agora ao encontro dos alunos, de alguns alunos, para ficar a conhecer os projetos que estão a desenvolver. Este projeto é para a Unidade Curricular de Turismo Cultural, em que temos a intenção de construir sobre um roteiro cultural sobre uma mulher da cidade, e estamos a trabalhar todos em grupos para tentar construir esse tal roteiro e apresentá-lo à Câmara Municipal para ser uma alternativa ao turismo local e mais uma fazer parte da nossa cultura e demonstrar às pessoas que nos visitam um pouco da nossa sociedade e da nossa cultura local. Elisa, outra aluna do curso de Turismo, deseja concluir a licenciatura na UTAD e depois pretende continuar os estudos do outro lado do mundo, na Ásia. Aliás, o projeto que agora está a desenvolver já se começa a relacionar com essa temática. O meu projeto consiste numa imagem cruzada entre os turistas asiáticos e Chaves, Braga, ou seja, os portugueses, saber qual a opinião que eles têm sobre os asiáticos. Neste momento fiz uma pequena investigação de campo e os asiáticos em Portugal têm uma imagem muito negativa. Eu pretendo saber qual é a forma que se pode tornar mais positiva. E negativa porquê? Os chineses em Portugal são vistos como roubar dinheiro, são muito considerados insociáveis, etc. Depois de uma longa conversa e depois desta visita pelo Polo de Chaves da UTAD, coloca-se ainda uma última pergunta ao professor Gerardo Pereira. Qual a motivação que tem na investigação universitária e até no próprio ensino? O que é que o motiva mais? A principal motivação é ajudar os alunos a crescer também, a orientar. Nós estamos numa formação universitária, não é exclusivamente politécnica, ainda que os alunos reivindicam muito uns saberes técnicos cada vez mais. E a mim o que me motiva são os alunos. Os alunos, ao fim de quando um começa a ser docente durante muitos anos, como no meu caso, que é por vocação, os alunos son o noso alimento, no sentido de que comezas a observar como maduran, como amadurecen, como pensan, como son capaces de cuestionar os seus preconceitos, como son capaces de refletir de formas diferentes, como son capaces de utilizar as ferramentas cognitivas de investigación, como son capaces de lidar con os seus colegas, de traballar en equipa, como son capaces de ir aprendendo, ir valorizando o coñecemento e as experiencias que nós lhes fornecemos, não? Isso para mim é o que ajuda a continuar nesta profissão que tem os seus desgastes e que tem o seu deterioro, não? Por causa das relações de poder que em todas as instituições tem de forma interna, não? Valorizar o conhecimento é a principal ideia que deixamos nesta conversa, onde tivemos a oportunidade de conhecer de perto o Polo de Chaves da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pelo meio desta visita guiada, cruzámos-nos com Emídio Santos, funcionário da UTAD há 25 anos, agora trabalha no Departamento de Audiovisuais e Informática no Polo de Chaves. É um dos funcionários mais antigos e tem a curiosidade de também ter sido aluno desta instituição. Eu ingressei na UTAD em 89, fui o primeiro funcionário daqueles que não transitaram do antigo magistério, fui o primeiro a entrar para a UTAD, já a UTAD, que tinha sido criada em 87, aqui em Chaves, não é? O Polo de Chaves, estamos a falar do Polo de Chaves, e por isso estou aqui há 24 anos e tal, vai para 25. Primeiro nas instalações antigas, no centro histórico de Chaves? Sim, no edifício onde funcionava o antigo magistério, com bastantes dificuldades, fazíamos tudo, eu e depois os outros funcionários que vieram a seguir, que já saíram também daqui dois, com quem trabalhei muitos anos. Era um edifício com fracas condições, mas a gente conseguia resolver muitos dos problemas de aquecimento no inverno, sei lá. Foi o princípio de uma longa caminhada que, digamos, nos trouxe até hoje, aqui, a este edifício novo. Sim, sim, até hoje, e foi um bonito princípio, porque havia um bom ambiente de trabalho, muita alegria, uma camaradagem muito, muito, muito boa. Com os alunos, o ambiente académico era excelente, apesar das instalações, das condições físicas do edifício, pois serem muito, muito, muito fracas, mas o resto suplantava tudo e estávamos muito bem, muito bem. Muito depois bem. Desse edifício, ainda passaram para um palácio? Depois desse edifício, viemos para a Avenida Nuno Álvares, aqui em Chaves, que é conhecida pela Avenida do Guardel, que era um edifício em sistema de aluguer, onde se gastou, isto é o meu ponto de vista, onde se gastou muito, muito dinheiro em rendas e as condições também não eram por aí além, mas estava-se melhor. Os encargos com as rendas eram elevados e levaram a uma nova mudança. O Paulo de Chaves, da UTAD, passou então para a Quinta de Montalvões, em Outeiro Seco, local onde está atualmente. A Câmara Municipal de Chaves fez aqui este edifício, construindo em parceria com a Escola de Enfermagem e outras parcerias, e quando foi criado aqui este edifício, pronto, resolvemos vir para cá porque a Câmara disse que, isto por palavras simples, que para continuar a pagar a renda seria melhor vir para aqui, e viemos, e em condições das instalações todas, claro, que são ótimas agora aqui. Depois deste pequeno apontamento histórico do Paulo de Chaves, Emílio Santos fala-nos de um dos grandes problemas da Universidade, a falta de alunos. Estamos com muito poucos alunos, isto está muito mal, e a gente entra para aqui e se aparecerem alunos para fazer trabalhos, se aparecer alguma coisa, a manutenção do edifício, a parte da contabilidade também está comigo, a limpeza, a chefia da limpeza, dos guardas, pronto, tinha tudo organizado e o que abre fazer, pois é muito pouca coisa, porque de facto não temos alunos, não temos matéria-prima para trabalhar, que era o essencial. O problema que eu vejo aqui nesta cidade é a falta de juventude. E se há um fator que pode trazer juventude, seria mesmo o ensino superior. Mas eu acho que nunca houve apostas sérias aqui em Chaves. E também as estratégias, se calhar, definidas aqui em Chaves e seguidas, não foram as melhores ao longo dos anos. E então agora, nas circunstâncias que estamos, a nível do país e não só, claro que agora vai ser muito complicado que o Paulo de Chaves dê algum impulso positivo, porque está mesmo, isto é o meu ponto de vista, que está mesmo muito mal. Mas é muita pena, porque se os nossos alunos, e eu falo por mim também, os nossos filhos, eu queria dizer, os nossos filhos daqui da gente de Chaves têm que estudar para fora, Porto, Lisboa, Coimbra, Vila Real, Guimarães, Braga, sei lá, os nossos filhos saem e não há filhos que venham. E se tivéssemos aqui um polo universitário que abarcasse 3, 4 mil alunos, nós tínhamos que ir 3 ou 4 mil jovens nesta cidade. Não era preciso tanto, mas cerca de 2 mil, 3 mil jovens era o ideal para uma cidade pequena como esta, para ter vida, para ter movimento, para ter a juventude, e não contribuir assim como estamos agora a seguir para a desertificação. Uma região com sede de espírito jovem e com esperança que a universidade possa ajudar a renovar esse espírito. Agora vamos ficar a conhecer um momento importante da ciência, o surgimento da locomotiva. Por vezes, de umas inovações surgem outras. Foi o que aconteceu com o motor a vapor, que serviu de base para muitas outras invenções que viriam mais tarde. Depois de ter sido aperfeiçoada, a máquina a vapor foi adotada nos países em que se iniciava a industrialização. Em 1760, começou a pensar-se numa forma de integrar a máquina a vapor nos transportes, e foi assim que surgiu a primeira locomotiva a vapor. A invenção de Richard Trevithick era sobretudo usada para o transporte de minério e madeira na Escócia. Embora capaz de substituir o trabalho outrora feito pelos cavalos, a locomotiva apresentava alguns problemas. O motor, apesar de relativamente pequeno, era pesado, o que fez com que os trilhos fossem destruídos. O objetivo passou a ser projetar uma locomotiva que suportasse melhor o peso e que fosse mais rápida. O inglês George Stephenson foi assim convidado para desenvolver uma locomotiva para o transporte de carvão nas minas. Criou a Blücher em 1814, uma locomotiva que apresentou resultados satisfatórios. Entre 1823 e 1830, Stephenson esteve também ligado à construção das linhas férreas. Ao mesmo tempo, criou a locomotiva Locomotion, que na viagem inaugural atingiu 19 km por hora. Pouco depois chegava The Rocket, uma locomotiva capaz de atingir 48 km por hora. Em 1846, Stephenson chegava ao modelo da locomotiva mais próxima da mecânica dos comboios do século XX. Ao vapor, seguiu-se a eletricidade como forma de mover as locomotivas. A primeira locomotiva elétrica foi apresentada por Vernon von Siemens em 1879. Ao longo do século XX, as máquinas a vapor foram então sendo substituídas pelas locomotivas elétricas e a diesel. A locomotiva representou um marco importante na história dos transportes, tendo revolucionado a forma como mercadorias e pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Hoje temos estado a visitar o Paulo de Chaves, da UTAD. É por aqui que vamos continuar. Agora, mais uma conversa, desta vez com o professor Marcelino Lopes. Para muitos, a animação sociocultural foi e continua a ser uma área de destaque na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Fomos conhecer um pouco melhor o que se fez e o que se faz nesta área na UTAD. Estivemos à conversa com o professor Marcelino Lopes. Para começar, é necessário definir o termo animação sociocultural. Quando falamos em animação sociocultural, temos que distinguir da perspectiva da animação cultural ou da animação como processo difuso. A animação sociocultural é uma corrente educativa que se localiza nos anos 60 com uma dimensão social, cultural e educativa que tem por objetivo tornar as pessoas protagonistas do seu próprio desenvolvimento. E neste contexto apareceram vários cursos de formação profissional, cursos superiores. Eu lembro que a UTAD era a única universidade portuguesa a ter animação sociocultural, pese o facto de alguns institutos politécnicos ainda terem, mas em termos universitários a UTAD era a única instituição a ter. Portanto, é preciso vermos que a animação sociocultural é diferente da animação propriamente dita. A animação como processo difuso e como processo meramente recreativo sempre existiu. A animação sociocultural aparece ancorada aos anos 60 e ligada ao desenvolvimento social, cultural e educativo das populações. Marcelino Lopes é um homem experiente nesta área e quis sempre colocar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro na linha da frente. Ao longo de 20 anos, organizei 15 congressos internacionais. E os dois primeiros congressos internacionais na área da animação, porque depois houve mais 4 congressos na área do teatro, mas os dois primeiros congressos internacionais na área da animação que ocorreram em 2005, em 1996 e 1997, decorreram na UTAD em Vila Real. Portanto, a UTAD é pioneira no trazer para o espaço formal a animação sociocultural. No ano de 2005, no ano de 1996 e 97, contou com a presença de 2 conceituados vultos da animação no panorama internacional, nomeadamente José Maria Quintana Cabanas, grande pedagogo do século XX, e o patriarca da animação sociocultural em termos mundiais, Ezequiel Anderegg, estiveram presentes nestes eventos que tiveram como palco a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pronto, foi pioneira, depois continuou a organizar vários congressos, várias jornadas e vários seminários, e depois por esse país fora difundiu-se a animação sociocultural nestas dimensões, do social, cultural e educativo, como estratégia para o desenvolvimento da participação das pessoas em torno da sua autonomia e do seu próprio desenvolvimento. Mas Marcelino Lopes não se dedica apenas à área da animação sociocultural. O professor conta-nos o que faz na UTAD. Eu estou a lecionar técnicas de animação em turismo, técnicas de animação turística no curso de turismo, animação e organização de eventos em turismo, em animação sociocultural estou a lecionar pedagogia social, lecionei teoria e história da animação sociocultural e no mestrado que ainda está a decorrer em ciências da educação, especialização em animação sociocultural, estou a lecionar fundamentos de animação sociocultural e seminário de investigação em animação sociocultural. No curso de teatro, estou a lecionar corpo e expressão dramática, que eu também tenho formação na área do teatro, fui ator, encenador e animador teatral, e também estou a lecionar produção artística e cultural no curso de teatro. O curso de animação sociocultural foi suspenso no ano letivo 2012-2013 e Marcelino Lopes foi um dos grandes contestatários. Atualmente existe o mestrado em Ciências da Educação com especialização em animação sociocultural. Embora não haja atualmente uma licenciatura nesta área, o professor doutorado em Ciências da Educação acredita que ainda há um grande futuro pela frente. Eu acredito que há futuro para a animação sociocultural e eu gostava que a UTAD retomasse novamente um curso que encerrou, que não se sabe muito bem a justificação para ter encerrado, que fosse novamente aberto o curso. A procura ainda mais se justificaria. E sobretudo com a vantagem da Universidade de Trás-os-Montes de Douro ser a única universidade, não é? Que de facto tem esta área. Eu fiz parte de uma comissão de avaliação externa da A3ES e quando fui fazer a avaliação dos cursos de animação sociocultural dos politécnicos, eles reconheciam a universidade, a UTAD como a mais-valia pelo arsenal teórico que pôs ao serviço dos politécnicos a partir dos seus docentes na área da animação. Portanto, acho que era uma mais-valia o curso de animação sociocultural para a nossa universidade. Uma breve conversa com Marcelino Lopes, professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com quem falámos sobre uma área pouco conhecida por muitos, mas que está em crescimento. Ilustre oficial da Marinha, Eugénio da Conceição Silva ficou na história da ciência como o pai dos astrónomos amadores portugueses. Terminou o curso da Marinha aos 23 anos, abraçou a carreira de professor e especializou-se em balística. Lecionou matemática, eletricidade, hidrografia e instrumentação. Em 1948 foi nomeado diretor do Laboratório de Explosivos e criou a Oficina de Ótica da Armada. Esta oficina veio permitir que a Marinha de Guerra Nacional fosse praticamente autossuficiente ao nível dos instrumentos óticos. Conceição Silva dedicou-se à investigação nos campos da artilharia, balística e explosivos, mas a par desta atividade profissional tinha uma grande paixão pela astronomia. O mérito do português nesta matéria foi mesmo reconhecido internacionalmente e talvez por isso o título de pai dos astrónomos amadores portugueses lhe tenha encaixado que nem uma luva. Nas décadas de 40 e 50 fez observações de várias estrelas e construiu até o próprio óculo de 500 mm, uma inovação que fez questão de instalar no topo da casa onde vivia. E o que tinha este óculo de especial? Era, no fundo, o telescópio refletor e o espelho que o compunha foi alvo de muita curiosidade por parte de especialistas estrangeiros. Sobre esta inovação existem referências publicadas no Boletim das Sociedades Astronómicas de França e também na revista Scientific American. Este telescópio foi considerado o melhor da Península Ibérica para astrónomos não profissionais e, mais tarde, instalado no Planetário Gulbenkian em Belém. O Planetário ficou concluído em 1965 e foi considerado um centro científico e cultural de excelência. Teve como principal impulsionador o comandante Conceição Silva. Muitas astrofotografias deste astrónomo amador foram publicadas em revistas da especialidade, nomeadamente as que tirou de enxames de nebulosas e de galáxias. Recebeu até um prémio da Sociedade Astronómica de França em 1954. Amadorismos à parte, certo é que Conceição Silva ainda publicou um volume sobre o Sistema Solar e foi uma voz sonante em reuniões e congressos internacionais sobre astronomia. O observatório, situado no recinto do Planetário do Museu da Marinha, tem o nome do comandante, um tributo ao homem que soube conciliar de forma hábil a carreira de oficial de Marinha e a paixão pela astronomia. Eugénio da Silva faleceu em 1969. Crise económica e financeira são termos que estão na boca dos portugueses e talvez dos restantes europeus. A macroeconomia é, por isso, destacada na análise e nos discursos políticos. O Ciência em Sintonia falou com Patrícia Martins. É docente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pertence ao Departamento de Economia, Sociologia e Gestão. Tem, na política orçamental, o objeto de estudo. Patrícia Martins começa nesta conversa com o Ciência em Sintonia por explicar o que é o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O Pacto de Estabilidade e Crescimento tem duas vertentes. Uma vertente corretiva, que é a mais conhecida pela opinião pública, que é nós termos que ter déficits orçamentais inferiores a 3% do PIB. E há uma vertente preventiva que devia evitar que o nosso déficit chegasse aos 3%. E que funcionou mal, porque se tivesse funcionado bem, nós não teríamos sido um dos primeiros incumpridores do Pacto de Estabilidade e Crescimento e um incumpridor persistente, portanto, desde o início até ao fim, nunca tivemos sempre déficit superior a 3%. E, portanto, o que eu tentei provar foi que as previsões macroeconómicas, e quando eu estou a falar de previsões macroeconómicas, estou a falar de previsões relativamente ao PIB, ao saldo orçamental e à dívida pública, que foram apresentadas nos programas de estabilidade, aos quais nós estamos obrigados a apresentar todos os anos, foram deliberadamente otimistas. Ou seja, os governos apresentaram previsões demasiadamente otimistas, que fizeram empurrar a bola para a frente. Ou seja, nós estávamos sucessivamente a dizer que íamos melhorar a nossa situação das finanças públicas, mas nunca melhorámos efetivamente, até se dar a crise financeira que se transformou numa crise económica, onde houve uma necessidade de intervir sobre a economia por parte das autoridades de política orçamental e um agravamento ainda maior dos déficits e das dívidas públicas, é se perceber que, no caso de Portugal, Grécia e, por outros motivos, na Irlanda, as dívidas públicas eram insustentáveis. E, portanto, no fundo, toda a minha investigação perceber porque é que nós precisamos do Pacto de Estabilidade e Crescimento desde que pertencemos à União Económica e Monetária e como é que a regra pode ser melhorada, este conjunto de regras que é o Pacto de Estabilidade e Crescimento, como é que a regra pode ser melhorada para que os países, cumprindo essa regra, consigamos evitar estas situações de crise de dívida soberana que põem em causa o próprio projeto europeu. Doutorada em Economia, Patrícia Martins considera que se os cidadãos contribuírem para que haja limites na atuação dos políticos, conseguem também evitar más consequências da atividade económica. Fiz licenciatura aqui na UTAD. E, portanto, logo na altura eu percebi que eu gostava muito mais da macroeconomia do que na microeconomia. Pronto. Portanto, na licenciatura eu escolhi que a minha área de trabalho seria a macro. E quando estive a fazer o mestrado, eu afunilei, não é? E disse, bom, ok, eu quero trabalhar na área de política económica. E lembro-me quando fui falar com a minha orientadora, ela perguntou, mas quer estudar o quê? E eu, há uma coisa que me preocupa muito, que são os ciclos político-eleitorais. Ou seja, como é que as mudanças de governo influenciam a política económica e, portanto, vem um, faz de uma maneira, vem outro, faz de uma maneira diferente e a economia sofre um bocadinho com estes ciclos políticos, pronto, e o que me preocupava era isso. E, portanto, toda a minha investigação, quer na parte de mestrado com regras de política monetária, quer na parte de doutoramento com regras de política orçamental, foi, no fundo, restringir a condução discricionária das políticas pelos políticos, ou seja, se nós fizermos com que haja limites à capacidade de atuação dos políticos, nós conseguimos evitar que eles tenham consequências nefastas sobre a atividade económica. E, portanto, toda a minha investigação é, ok, vamos tentar limitar para que eles façam bem e não façam mal, sejam estabilizadores e não sejam destabilizadores. Eu recordo-me quando fiz os psicotécnicos bem lá atrás, no nono ano, eu lembro-me que me disseram que eu podia ir para qualquer área porque eu gostava de estudar. E, portanto, acho que esse é um motivo que explica eu estar, talvez, no ensino superior. Eu gosto de estudar e acho que todos os professores gostam de estudar e explicar e partilhar os seus conhecimentos. Acho que é, num pouco, essa é a nossa função, é estudar para ensinar, pronto. E depois foi um percurso natural, como fui boa aluna, ainda fiz uma passagem temporária pelo setor empresarial, portanto trabalhei numa empresa em Vila Real, depois trabalhei na Lisboa Gás em Lisboa e depois fui convidada, houve um concurso público, eu concorri e de facto identifico-me muito com a minha profissão porque eu gosto de estudar e gosto de investigar na área que investigo. Portanto, tenho uma certa paixão por aquilo que faço. E foi um processo natural. foi um... Eu acho que tem tudo a ver com essa explicação de eu gosto de estudar. Estudar, investigar e ensinar são os pilares onde assentam a atividade docente universitária. Patrícia Martins admite que a melhor recompensa para um professor é saber que passou bem a mensagem aos alunos. O que nós gostaríamos mesmo, que às vezes não se concretiza, era que quando nós estivéssemos a ler os testes e a ler os trabalhos, nós tivéssemos percebêssemos que a mensagem passou. Acho que às vezes nós chegamos a ficar deprimidos quando percebemos que, ok, mas eu expliquei isto tantas vezes e o erro persiste. Portanto, acho que eu hoje fiquei muito contente porque temos uma aluna brasileira, e eu dou economia monetária e estava a explicar o mercado cambial e quais eram as variáveis que explicavam o mercado cambial. E ela estava-me a dizer, professor, eu com o que eu aprendi em economia monetária consegui perceber que se eu esperasse mais uns dias para enviar o meu dinheiro para o Brasil, ia ganhar dinheiro, porque o câmbio ia baixar. O câmbio no Brasil ia baixar e, portanto, quando ela enviasse os euros para lá, isso ia se transformar em mais reais para a família dela. E eu fiquei contente por perceber que ela tinha conseguido traduzir aqueles conhecimentos numa coisa útil para a vida dela, mesmo que ela não vá trabalhar na área de economia monetária e vá trabalhar noutra área qualquer. Percebi que se tornou uma coisa útil, portanto, ela ganhou algum dinheiro com aqueles conhecimentos. E acho que esse é o que toda a gente quer, é que nós, que os alunos... Não, é assim, é normal que nem todos os alunos gostam desta área, portanto, não é esse o objetivo, mas é eles, pelo menos, perceberem um bocadinho como as coisas funcionam, porque eu acho que o enquadramento macroeconómico, mesmo para pessoas que vão trabalhar na micro, é importante. Patrícia sabe que a política orçamental não é uma matéria fácil de estudar, mas é necessário melhorar o conhecimento das populações. São matérias complexas. Eu, por exemplo, eu tento incutir nos meus alunos um gosto pela política económica, mas eu sei que não é uma área fácil. Mesmo as pessoas que gostam de economia, nem todas gostam de política económica. E depois são áreas muito complexas. Eu sei que, por exemplo, na aula passada tivemos a analisar o orçamento de Estado. E não é fácil pôr pessoas a estudar o orçamento de Estado, porque são coisas complexas. Mas eu noto que depois, a posteriori, já me aconteceu alguns alunos reconhecerem que agora eles compreendem melhor a realidade. E eu lembro-me sempre que havia um autor americano que dizia: quanto melhor for o entendimento das populações da política económica, mais exigentes vão ser os eleitores e, portanto, quando votarem, eles vão escolher os políticos, não que tentaram fazer medidas populistas, mas que fizeram o melhor para, efetivamente, para a atividade económica. E eu acredito nisto. Portanto, acredito que se nós melhorarmos o conhecimento das populações em termos de política económica, ou seja, se nós explicarmos às pessoas, ok, esta medida é muito boa agora, mas vai ter consequências muito más sobre a atividade económica no futuro, se nós estamos a baixar os impostos hoje, mas que isto não é bom, portanto, nós não temos espaço ao nível orçamental para estar a baixar os impostos, se nós conseguimos explicar isto às pessoas, os políticos já não vão ter incentivos a fazer essa política, porque vão perceber que isso não se traduz em ganhos em termos de votos. À medida que for melhorando o entendimento das populações e atualmente nós estamos a desenvolver o nosso quadro institucional com a criação do Conselho das Finanças Públicas, portanto o Conselho das Finanças Públicas também tem essa função, tornar mais fácil as pessoas estarem informadas sobre o que se passa ao nível da política económica. À medida que isso tudo melhorar, as próprias políticas económicas vão melhorar no sentido da estabilização económica. Patrícia Martins, uma macro apaixonada que integra o Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O elevador é algo que faz parte do quotidiano de todos nós, pelo menos nos meios urbanos. Mas sabe quem o inventou e onde? Subir e descer os edifícios tornou-se mais fácil quando o elevador se tornou numa realidade. Já eram utilizados elevadores rudimentares na Idade Média e o uso desses aparelhos remonta mesmo a uns séculos antes de Cristo. Nessa altura, os içadores, como eram chamados, eram operados por animais ou homens e até mesmo por mecanismos movidos à água. Eram utilizados para a movimentação de mercadorias. Mas foi no século XIX que surgiram elevadores mais semelhantes aos que usamos nos dias de hoje. Na altura, utilizavam água e o vapor para se moverem. As pessoas entravam numa cabine e, em seguida, um tubo oco era preenchido com água até ao ponto em que a pressão hidráulica a suspenderia. Mais tarde, os içadores passaram a ser elevados através de cordas que corriam por polias, correias transmissoras de movimento e também contrapesos.